contato 240, obrigado. Passarelo 2230, 2230, programa de navegação para após a posição Água, o ar direto conquista. Enche, passarelo 2230, após a água, após a água conquista. No solo aos 37, libere direita, chame solo 1, 2, 1, decimal 9. Passei uma direita, solo aos 37. Tiro, reposta, Ceasa, visual com campo, Romeu no Golf. Chanel 6327, autorizado, voo de Coral. Voo de Coral, 6327, obrigado. Autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 1, 1-0 graus, 1-0 mais. Não se dá decolagem, não, a 0, 6327. Chegou o Golfo aguardando transferência. São 3567, chama o 127 agora, frequência 128, decimal 8, secundária 135, decimal 3, bom voo. Chanel 6227, decolado aos 39, chame controle 120, decimal 8, por favor. 208, obrigado, boa tarde. Controle passado, Chanel 60, é 227, decolou, vai livrando 1400, acho que é. Boa tarde, 6227, contato rodado, decolagem, sabedia, seja salvo 1, para o nível de voo 380, após 2007, está autorizado direto, Lita. Após 2000, Lita. 10-2-3-2-0, 10-2-3-2-0. Eu vou ficar sobre a rota pele do João Costa. Como eu disse, surge 1 no 8, decimal 9 e 5 voltou. 2-4-6-0. Salvador Romeu Romeu Golf, sobre a rota pele do João Costa. Salvador Triplo Romeu Golf, o ajuste no 0 no 3, está presente, autorizado final do 1-7, reporte vertical da RMA. Essa é a marca vertical da RMA, Romeu Golf. Tráfego final da pista 17, vai realizar pouso, prossegue fase 5, aguarde para iniciar o táxi, te alefa tango. Sete para decolagem, te alefa tango. Triplo Romeo Golf, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, o vento 120 graus, 08 nós. Romeo Golf, livre pouso 17. Tráfego já na curta, final do 17, o Charlie Patão Lobar. Após o ingresso do aerocomando aí no 45 e o mesmo ter estacionado, o seu taxi reporta lá para a Valker. Romeo Golf no solo 43, autorizado para a sua direita via Papá até o 45, frequência livre no Rocha. Pela 37, chama agora o centro Recife na frequência 12835, secundário 238, solicitando a cruz de gancho. Tamo volto. Quando pronto, está autorizado a decolagem. Para o norte, o vento 130 graus, 08 nós. Reporte para o sol. Passarindo 2231, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundária 123, não, secundária 135, decimal 3, 1288, 1353, bom voo. Do regresso e pouso na pista 17, o vento 140 graus com 08 nós, Charlie Patango. Autorizado, pouso no 7, Serra Fatal. Sim, já está passando o reforço do solo controlado, Pat 5. Vai reforçar no Pat 5, tá? O já está passando algum problema técnico? Chamé 6227, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 123, decimal 8, bom voo. 2235, a secundária? 123, decimal 8. 32, obrigado. Solo 49, frequência livre no corte, Charlie Papel. Passarelo 2230, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundária 135, decimal 3, no voo. 2230, paciente, vai chamar o centro 288-353, obrigado. Oscar, Oscar, líder de sonagem, pronto para o táxi. Seguindo a 918, essa identificação do serviço da Bama 03250, ajuste no 04. Após ponto de espera da Romeu. Johnson autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto para a decolagem. Autorizado a decolagem de pista 7, o vento 140 graus, 08 nós. Encerra o fiótico decolado 01, ingresso a corredor Axel no 1010, sistema controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Axel no 1010, 1208, obrigado, até a volta, bom fiótico. Usado táxi, reporte ponto de espera da ótica, Mike Eco Zulu. Eco Salvador, Oceano 63, 55, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, o vento 120 graus, 07 nós. Oceano 355, decolado 04, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 08, boa tarde. Motor de Salvador, boa tarde, 5, contato com a Bahia, decolagem, subvia sair da São Paulo, na frente, São Martin, prendia 380. 380, São Paulo, ótimo, 63. Projeto 63, seria possível uma ótima da presente? Eu estou ligando mesmo, meu presente. Voa 4778, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 130 graus, 089. Aqui de rola, 4778. Zulu, autorizado ingresso, reposte alinhado e pronto para decolagem. Agora. A número 9, 18, chega até o 18, desse número 5. 1, desfondado 5, a número 9, 18. Salvador, boa tarde, 1, 9, 18. Azul 6918, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Azul 6918. Decolado 08, chame controle 120, decimal 8, seu combo. 1208, obrigado. Azul 6918, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 08 mais. Livre pouso, pistão no zero, azul 6918. Para 3, 3, 0, faltando 4, 7, 7, 8. Serra e Luciano. Eu vou atrás do seu setor de portanto, eu vou deixar o para o coordenador. 140 graus, 08 mais. Informador, boa tarde, eu vou 446. 4423, boa tarde, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, 4423. Azul 6918, no solo azul 11, lidera direita, chame solo 121, no decimal 9. Direita 219, azul 698. Eu vou continuar com o seu 51-04, então responda a sua pergunta de 3430, eu atendi Utigir e reposto para o modificador de reposto. Obrigado, inicial táxi, reposto ponto de espera da Papá, Oscar, Mike Yankee. Vamos estar no 42 com 44. Sim, reposto no 44, então, Oscar, Mike Yankee. Mike Eco Zulu, decolador 12, prossegue corredor Axé 1010, chame controle 1208, tem um bom voo. Grato, o Mike Eco Zulu. Azul 4423, autorizado a decolagem pista no zero, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Meia dúzia de decolagem 4423. Saber 1912, e aguarde transferência. Boa tarde, é o Papa Romeu, Mike Eco Zulu. Papa Romeu, Mike Eco Zulu, você está com a rede de bom visão do meu país, eu prefiro ir direto no Manati. Afirma, direto no Manati. Sim, chegou a fazer uma chamada depois. Está estimado o Manati aos 1932. Sim, chegou a fazer uma chamada depois, eu estou com a de Manati, a parte 2,0 milhas de Salvador. Reportará 2,0 milhas de Salvador, o Mike Eco Zulu. 322. Serra Bravo Serra, essa modificação. Tudo 4423, decolador 13, chame controle 120, decimal 8, tem algum voo? 3027. Comando 738, para informação, o azul decolou anteriormente, mesmo destino, mesma rota e mesmo nível. A gente está tentando coordenar aqui com o centro nível 340 para agilizar a decolagem, aceita? Foi 3830, vamos ver 3830. Serra Grave Serra, desça para 4500, eu já chamo 04. Azul 4423. Azul 4423, contato com a Danilo, colagem, subordinação da Voronto em São Leste, 3230. 1060, ABLF, Azul 4423. Seria que cruzar o nível do azul que já decolou. Sim, digo 1738, aguarde 30 segundos para decolar. É, então Para você, eu estou servindo a produção de Tocon, deixa para 3530, já deixou o número 4. 1732, autorizado a decolagem pista no 0, vento 150 graus, 079. Autorizado a decolagem na 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4118. Chamei o Santo Recife em 128.8, alternando 135.3. Uno 738, né? Falado ao Zuno 6, confirmando o nível autorizado ao 340. Chame o controle. 120.8, tem um bom voo. 340.08, tá bom? 738, obrigado, uma boa tarde. 125.45. 125.45, obrigado. Controle, uma boa tarde. 1 7 3 8, passando 135, boa tarde, autorizado ao IR decolar, pistão no zero, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Ali decolou 0135. Meu Juliette, novembro é o Isco, boa tarde. Livre acionar, chame pronto para o táxi. Decolado de 20, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa tarde, tá tranquilo. Tomando 71, o tráfego conhecido no setor aeroportuário, fica feliz. Senhor, autoriza a Proje Elefa, voa 738. Autorizado, não 738. Voa Elefa, voa 738. Controle, tá tranquilo, muito boa tarde. 1-3-1-5-5, contato radar, manda o colar, registro da sua voo no 3-1-8, para o nível 3-2-0. Sobe linha por 3-2-0, não foi não. 4423, apresente autorizado direto para o ZOP. São ZOP 4423. Ingresso, agilize o táxi o quanto possível, reforça a linha de pronto, cabeceira no 7, Juliette, November Whisky. Oceania 3, 1, 4, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento 1, 3, 0 graus, meia dúzia de nós. decolagem, Oceania 354. Pego Serra, listrando 5-0-0, eu vou chamar 0-1-4. Boa tarde, eu vou ao cara de pão. Controle 1208, tem um bom voo. 208, bom trabalho, obrigado. Autorizado decolagem, pistão 7, vento 130 graus, 08 nós, Juliette 9000 whisky. Via Roma Menin para o 340, Oxa 6314, se fosse possível importar sair. Nome é 210, sem identificação, não tem chegada a bota do para nível 050, a gente chama 014. Papai, meu Juliette 90 Whisky, decolado aos 29, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 108, grato. 8090, fala sobre o lugar. Alô, Uno, transição é lá para 300, Alexandre Luiz. Como é que é aqui? 10, vamos parar. Florianópolis 0, ponto de espera da 0, pronto. Autorizado, vem aí decolar pista 1-0, vento 1-0 graus, 07 nós, gol no meio 2-0. Autorizado, olhar e decolar pista 1-0, gol no meio 2-0. Boa tarde, o ajuste 1-0 no 4. Está presente autorizado final da pista 3-5. Reporte na curta para pouso. Reporte a curta final 3-5. Para o Juliette, o Juliette, o final de horas, 1-5 milhas. São 9-10, a sua nível de 0-0-7-0 para 2-10. O outro é 9-0. Gente, o braço é negativo, transponder, eu acho que é isso. Decolado aos 3-4, chame controle 120, decimal 8, deu um bom voo. Controle 908, voa 620, boa tarde. Ajuste na bomba de volta 0, 0, ajuste 0, 4. Estação de ajuste, desce aqui, alvo, para o controle, toma jogo 620, perfil da 4 Fujão. O vento 130 graus, meia dúzia de nós. Ponto ligado 3, 5, 7, 7.